dito pelo não dito, interprete como quiser. Vai. Agora eu é quem comando a festa. Tem gente que diz que de graça tem injeção na testa. O que vem fácil vai fácil e muito fácil não presta. Então o que me resta? Escrever uma rima enquanto a ideia deságua. Água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Porque o que é bom dura pouco, como a alegria de pobre que paga imposto pra nobre, viciado em farinha. Que nada no dinheiro como tio Patinhas, com a piscina lotada. Quem ri por último é porque não entendeu a piada. Eu cansei de escutar, desde criança, que quem espera sempre alcança. Ao contrário, quem espera cansa e perde a esperança. Aquela que morre por último, maior de idade, seria até maldade dizer que no Brasil o dinheiro não traz felicidade. Os últimos serão os primeiros na desigualdade. Quando o assunto tá de rosca, é porque a boca fechada já engoliu a mosca. Aquela que tinha caído na sua sopa e agora tá ferrado. Não adianta chorar o leite derramado sem dar um gole. A rapadura é doce, mas não é mole. Quem diz que tudo sobe e desce não estava errado. É só olhar o valor do real no mercado. É que nem o Titanic, que não afunda. Mentira cabeluda, pra baixo todo santo ajuda. Agora é pra cima que a coisa muda. Deus só ajuda quem cedo madruga. Mas o coelho perde a corrida pra tartaruga. Eu paro o primeiro verso, senão vou ficar rouco. Afinal de louco, quem não tem um pouco? Só pra finalizar, eu tô entrando na chuva é e é pra me molhar. Mas tem conteúdo, melhor ouvir isso, porque isso é surdo. Se você não assimila, não adianta. Pelo menos quem canta, os males espanta. É diferente, mas tem conteúdo. Melhor ouvir isso, porque isso é surdo. Se você não assimila, não adianta. Pelo menos quem canta, os males espanta. Tudo que sobe desce, mas de repente cresce e aparece. Sabe como é que é? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. E quem avisa amigo é, porque uma andorinha só não faz verão. Mas várias delas garantem uma votação, ainda mais pagando bem, que mal tem. Só que quem muito quer, nada tem. Há males que vêm para bem, como vice-versa. E seu mandato pode ser cassado, mas um quer o peito pra quem tá cagado. Por isso eu digo antes só que mal acompanhado. Se quem calar consente, eu não fico calado. Mesmo sabendo que a corda arrebenta do lado mais fraco. Os piores venenos vêm nos menores frascos. Por isso eu sigo fora da regra, que nem o dito vaso ruim não quebra. Quanto maior o seu tamanho, maior sua queda. Quem ajoelha reza, e camarão que dorme, a onda leve. Não precisa ser esperto pra saber que sempre foi assim. Com os meios sempre justificando o fim. É diferente, mas tem conteúdo. Melhor ouvir isso, porque isso é surdo. Se você não assimila, não adianta. Pelo menos quem canta, os males espanta. É diferente, mas tem conteúdo. Melhor ouvir isso, porque isso é surdo. Se você não assimila, não adianta. Pelo menos quem canta, os males espanta. A união faz mais açúcar do que a força. Não tem solução, nem a prática leva à perfeição. Porque ninguém é perfeito, sendo anjo ou capeta. Desculpa de aleijado, sempre foi muleta. Na terra de cego quem tem o olho é rei. Eu tenho dois e não mantém ninguém. E nem é minha cara. Eu tô ligado que mentira não tem perna curta. Mas antes tarde do que nunca. Cavalo dado, não se olha os dentes. Depois da tempestade sempre vem as enchentes. E eu procuro a bonança. Se está com dúvida, põe na balança. Pensa um pouco e não fica à toa. Quem foi rei não perde a majestade, mas perde a coroa. Não é só panela velha que faz comida boa. Pros que falam mal da nova escola, que se cuidem. Os incomodados, que se mudem. Ou mudem de opinião. Pois em casa, que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Há muito tempo ocasião é que faz o ladrão. Uma mão lava a outra e essa que é a treta. Pra bom entendedor um pingo se faz letra. Não é difícil, é muito fácil, mas aliás. Tem conteúdo. Melhor ouvir isso do que ser surdo. Se você não assimila, não adianta. Pelo menos quem canta, os males espanta. É diferente, mas tem conteúdo. Melhor ouvir isso do que ser surdo. Se você não assimila, não adianta. Pelo menos quem canta, os males espanta.